casa fica bem melhor assim. O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. E lendo os teus bilhetes, eu penso no que fiz. Querendo ver o mais distante, sem saber voar. Desprezando as asas que você me deu. Onde o homem flutua, merecia visita, não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Não de militares, mas de bailarinos, de você e eu.